Isso mesmo, ha. PDD, ou na rua. Rafael Lafim, Enésimo, Caprié. Tamo junto, moleque. Plau. Cálcio, fósforo, fogo, coffee, coffee. Narra Gabi Coffee, chavão, chave de coffee. Enéas Caprié, é picadilha rei. Virar play, santo rei, Zafrica Pay. Artista marginal de Osasco, Aricanduva. A pista tá uma trufa, blanche de uva. Os bico pula alto, mais que o Cássio. Cês garimpa na internet, por isso eu digo tá fácil. Nessa irmão ou seus cavalos, é som no talo, é som no carro. No beat é som do nato, então nós rimo. Cês tão me ouvindo, espalha. Faço hino mais que Duque Scala, mais que Joaquim Osório, Duque Estrada. Sou Duque Quebrada, e não é Duque Scala. Eu tô com som que explana, dos que planta. Nos blanche de manga, do crank ao samba. No sangue da banca, sem tirar os pés do chão, vejo o panorama. Meu caráter não manchou quando pisei na lama. Nas andanças vou na fé, não perco a confiança. Sei onde inimigo tá, eu envenenei o chá. Sem tirar os pés do chão, vejo o panorama. Meu caráter não manchou quando pisei na lama. Nas andanças vou na fé, não perco a confiança. Sei onde inimigo tá, eu envenenei o chá. Faz sentido o início, cada dia típico. Levanto na disposição, preciso estar convicto. Sigo sem do perigo, mantenho o objetivo. Nem tudo que é bonito, eu vibro, viso, visito. Ligo nitro, é aquilo, tem trampo pra fazer. E-mail pra enviar, treta pra resolver. Tenho que desenrolar os versos pra escrever. A vida vai questionar, tudo pode acontecer. A revista que não publica modelos pretos, a propaganda na TV que tem o mesmo contexto. Lamento na eleição, tem voto que ainda tem preço. Todo ano a enchente não erra o endereço. Na FIFA milionário, o povo voluntário. Se pá passou do horário, aumento do salário. Desnecessário, mata leão em proletário. Somos o lado forte, o lado fraco da trepada. Sem tirar os pés do chão, vejo o panorama. Meu caráter não manchou quando pisei na lama. Nas andanças vou na fé, não perco a confiança. Sei onde inimigo tá, eu envenenei o chá. Sem tirar os pés do chão, vejo o panorama. Meu caráter não manchou quando pisei na lama. Nas andanças vou na fé, não perco a confiança. Sem onde inimigo tá, eu envenenei o chá. O nome é trabalho, porque nada que veio de mão beijada. Batalha, testa suada, a rima que se espalha. História que se propaga, mas nunca perde a essência. Ideologia sempre é feito com inteligência. Ok, resultados que são válidos, missão cumprida. Sem ter pressa, só fazendo cálculos em minha vida. E tudo que tenho na rua, a nota foi positiva. Fácil, nem para aqueles que estão na corrida, né não? Feche uma porta, abre duas, tire a conclusão. Tem malaco velho que chora se ouviu não. Não aguentou, bate o sino, aqui é código de honra, neguinho. Não é pastel nem pãozinho, é trabalhar direitinho. Nós comemora tim-tim, quando a vitória vem sim. No corre sem truque, sem a palavra, sem salavim. Pé no chão, CD na mão, vamos à venda. Se tá fácil, interrogação, estamos em cena. Sem tirar os pés do chão, vejo o panorama. Meu caráter não manchou quando pisei na lama. Nas andanças vou na fé, não perco a confiança. Sem onde inimigo tá, eu envenenei o chá. Sem tirar os pés do chão, vejo o panorama. Meu caráter não manchou quando pisei na lama. Nas andanças vou na fé, não perco a confiança. Sem onde inimigo tá, eu envenenei o chá.